Este é o dia que fez o Senhor, dia de cântico e de louvor, dia de celebração dentro do meu coração. Este é o dia que fez o Senhor, dia de cântico e de louvor, dia de celebração dentro do meu coração. Este é o dia de proclamar e com meus lábios entoar um cântico novo ao Senhor, celebrando seu amor. Saiba que hoje é um dia de júbilo. Este é o dia que fez o Senhor, dia de cântico e de louvor, dia de celebração dentro do meu coração. Toda a natureza está louvando, as árvores e os pássaros estão saltando com alegria ao Criador, celebrando seu amor. Que toda a terra saiba que hoje é um dia de júbilo. Este é o dia que fez o Senhor, dia de cântico e de louvor, dia de celebração dentro do meu coração. Que toda a terra saiba que hoje é um dia de júbilo.